contando com essa dupla de contenção, mas que cria muito. Yuri, boa noite, Yuri. Boa noite, ouvintes do Ronca Ronca de Plantão. E acabamos de decolar. É isso aí. E Alcir, o cidadão que tem um ronquinha na rédea curta. Manja, rédea pois curta. É. Pois é, pro, na espora. Pro pangaré não sair correndo loucamente, né? Com certeza. É isso aí. O e-mail para sua participação é roncaronca@oifm.com.br. Estamos ao vivo até meia-noite. E como Davi Bovier sempre inaugura esse tipo de edição especial do programa, vamos cair literalmente no Ronca Ronca desse dia 5 de março, com uma novidade, um disco que pela primeira vez será mostrado no programa. Novíssimo lançamento, nosso amigo já esteve aqui várias vezes, Domênico Lancelotti. Palco mesmo, palco mesmo, palco mesmo. Well, it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the program, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello de Miranda at the University of Leeds, actually. He says, a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet program called Ronca Ronca that has many things in common with your program. Has tuned into your program today because of the Strokes. Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente. Esse um que orienta desorientando do dia 5 de abril de 2011. Ao fundo, Domênico Lancelotti. Em seu novíssimo disco. Mas é que o mês de março foi muito intenso. Foi um mês de comemoração pelos 5 anos do programa aqui na Oi FM. Por mim, seria março sempre. Ah, agora eu entendi. Entendeu? Isso aí bem? É, tá bom. Obrigado. Agora, o importante é o seguinte: nesses momentos, batatada, é que a gente percebe a conexão da nossa audiência, porque explodiu a caixa de mensagens do e-mail roncaronca@oifm.com.br, com a rapaziada mandando um novo calendário pro Ronca Ronca. Você acha que a gente vai... Ah, é lunar. De repente, mandaram Yuri, o calendário lunar. Yuri, você acha que a gente vai conseguir chegar até meia-noite assim, sem algum abalo físico, não? Só com a ajuda da audiência. O sonho de alguém pra se tornar um bem num sonho zen. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Ronca, ronca. Você está ouvindo Ronca Ronca com Maurício Valadares. Yeah. Alô, aqui é o João Donato. Eu também estou ligado no programa Ronca Ronca, do Maurício Valadares. Donatão, nesse exato instante, mais feliz do que pinto no lixo com a R.E.M., novíssimo disco da banda do Michael Stipe, já lançado no Brasil. E nós ouvimos uma música muito especial, que tem a participação do Peaches e a guitarra do Lenny Kay. Lenny Kay, durante décadas e décadas, foi e é o guitarrista de Patti Smith. Como se não bastasse isso, ele é um tremendo teórico da música, jornalista de mão cheia. E aí vem a informação muito especial sobre o Lenny Kay. Eu tô rindo porque nós estamos numa casa nova, então a gente vai se acostumando, se afinando com a novíssima estrutura do estúdio da OFM. Tô morrendo de frio. E os ângulos são muito diferentes, né, cara? Nosso contato visual aqui tá bem diferente. Enfim, o Lenny Kay foi o camarada Yuri e Alcir, que inventou praticamente a expressão Nuggets. Ele não inventou, mas tornou popular. Ele, no início dos anos 70, fez uma compilação em vinil original duplo com as músicas, com as bandas mais obscuras do rock and roll. Esse disco reverberou loucamente e hoje existe um monte de gente estudando blog, site, palestra, universidade voltada para esse tipo de ação musical de bandas obscuras dos anos 60 e 70. Ele inventou essa trozoba, Lenny Kay, uma lenda que está em várias músicas do novo disco do R.E.M. E a nossa torcida participa sempre de uma maneira muito linda. Semana passada nós falamos do e-mail do Christian, que pediu várias músicas para a prima, para o papagaio, para o periquito, para o irmão. E ainda agora, antes do programa começar, ele manda outro petardo. Olá, Maurício, galera do Ronca Ronca. Eu volto para agradecer a atenção da semana passada. Minha namorada e meu primo, namorada e o primo, foram delírio. Mas acho que quem realmente viajou no traffic fui eu. Emoção total, esse é o único programa. Olha que interessante, Yuri. A coisa do tempo, da marcação do tempo. Esse é o único programa que me faz ficar de olho no calendário e no relógio, contando os dias e as horas. Toda terça, nos últimos 4 anos, eu estou aqui em BH, de ouvido grudado no alto-falante, compromisso de fidelidade total com a nação ronqueira. Valeu, Maurício. Abraços, Christian. Falar o quê, né, cara? Vou chorar, cara. Opa! Outra lenda do Ronca Ronca, o Kleber, que foi citado hoje no site do Ronca Ronca, roncaronca.com.br, quando eu coloquei a certidão do nascimento do programa, exatamente no dia 21 de março, por isso que eu estou com março realmente impregnado, 21 de março de 2006. O Kleber está lá do lado de Vitória do The Fall. Ele acaba de mandar uma mensagem falando: fala, rapaziada, Maurício, muita emoção em ver meu nome na carta magna do Ronca, a carta de fundação, a tábua da lei. Diz ele, como diria aquele barbudinho no Rio Jordão, se referindo a outro barbudinho, esse mais famoso, aspas, não sou digno de desamarrar-lhe as sandálias. Nossa, é o profeta. É a cabeleira muito alta, né, cara? Opa. Repetindo, estamos ao vivo até meia-noite, participe do programa pelo e-mail roncaronca@oifm.com.br. E lembrando que a relação completa das músicas de hoje é amanhã em roncaronca.com.br e em seguida o áudio em oifm.com.br. Yuri, alguma informação de última hora agora que você é titular absoluto do Rock Bola? É, a gente está aqui, né, debatendo futebol, o cricket, o salto com vara, o decathlon. O futebol é segundo plano, né? Ronca, Ronca. Oi, FM. Olá, aqui é Fábio Massari, eu também estou ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares, só na Oi FM. Now that your picture's in the paper being read the clear mind and you can have the one that you have ever desired. All you gotta tell me now is why, why, why. Gotta do it. Aí, pessoal, aqui é o Otto, tô no Ronca Ronca. Aí, Maurição, tô aqui todo fechão em São Paulo, man. Manda música, Maurício. Ronca Ronca, o melhor, o melhor. Isso aí, muito obrigado, Otinho. Estamos mandando. E uma música que faz o coração sangrar. Porque nesse exato instante, no dia 5 de abril, nós estaríamos em São Paulo. O programa seria gravado, porque Elvis Costello estaria se apresentando. E no dia seguinte, dia 6 de abril, estaria se apresentando no Rio de Janeiro. Então, a dor é profunda, meu amigo. A dor é profunda. Ficou triste, Yuri? Ah, cara, na moral, peidou. Que isso, cara? Na moral. Estúdio é novo, cara. Na moral, cara, existe daltonismo pra número? Por quê, hein? Porque o produtor não sabe ver a agenda, marcou dois shows no mesmo dia. Ah, o que vazou foi a informação de que o rapaz, nosso ídolo, tinha problemas de agenda. Você então tá embarcando nessa canoa furada. Olha, a informação que chegou até os meus olhos e ouvidos foi essa, de que por problemas de agenda... Essa foi a desculpa que restava para ser dada. O Costello cancelou pela baixíssima venda, tanto no Rio quanto em São Paulo. E o efeito dominó fez despencar toda a turnê dele, que começaria no México, Argentina, Chile. E por aí a coisa ia. Cai Rio, cai São Paulo, cai tudo. Quer dizer que então os nossos hermanos pachucones del México estão nos chamando de cabrones. Mas o México tá ali do lado, o Elvis Costello toca lá toda semana. Exato. Ele mora nos Estados Unidos, ele pega a bike dele e desce ali e faz o show. Então, a razão não foi essa que chegou até os seus ouvidos e olhos, muito sagazes, inclusive. A história é a baixíssima venda para os shows no Rio e São Paulo. Então, a logística se tornou impossível. E nesse exato instante, ele estaria se apresentando em São Paulo, o que dói muito, cara. Nossa. Como a gente tratou mal Declan McManus, a turma dos Strokes tratou bem e colocou o bonitão, torcedor do Liverpool, frenético, no palco no Madison Square Garden, no dia 1º de abril. Tá ligado nessa parada? Rapaz, não sabia não. Tá lá no Tico Tico a imagem, no roncaronca.com.br, a imagem da última música, uma música do novo disco dos Strokes. O Costello subiu e dividiu o vocal lá com o Casabranca. Caramba. Manja o Casabranca? Claro, claro. Então, e antes, como era dia 1º de abril, a brincadeira era essa. O Costello abriu o show, acho que meio sem informação, sem as pessoas serem muito informadas. Ele tocou 3 ou 4 músicas clássicos, absolutos, e depois voltou no primeiro. Então, se Rio e São Paulo tratam mal, a turma ali de Nova York, dos Strokes, tratou bem e se deu bem. Da próxima vez a gente compra todos os ingressos, Maurício. E a gente rifa. Pra garantir. Com Elvis Costello ao fundo, um abraço especial para outra lenda de anos e anos na escuta do Ronca Ronca. Sérgio Greif, toda terça-feira, conectado com João Boteco. Nosso ouvinte de Mauá, em São Paulo. Conhece Mauá, em São Paulo, Yuri? Conheço. Não conheço o local, mas tô ligado na localidade. Fala, Maurício, meu nome é William, sou de Mauá, São Paulo. Você poderia tocar a música If There Is Something, da banda Roxy Music? Gosto muito dessa música e nunca tocam em lugar nenhum. É um clássico. Então, Yuri, é nossa obrigação, terça-feira que vem, mostrar If There Is Something, do Roxy Music, para o nosso representante oficial em Mauá, São Paulo. Opa! Olha só que interessante, por falar em São Paulo, nós temos falado loucamente aqui da festa de lançamento do compacto Ronca Ronca, dia 29 de abril, sexta-feira, no Cordão da Bola Preta, no Rio de Janeiro. Vamos lançar e distribuir a safra inteira do compacto. Pô, que beleza, hein? Pô, melhor que chegar num evento e receber um chaveiro. Essa configuração aqui não vai funcionar até meia-noite, não, cara. Vamos indo. Mas enfim, dia 29 de abril, nossa comemoração oficial de 5 anos pelo programa, pelo Ronca Ronca na UFM, distribuição frenética do compacto e a presença do Amor, a banda que está no compacto junto com Otto, Tulipinha e Cidadão Estigado, compacto vinil mesmo, que Oi Música colocou no ar para a felicidade geral da nação ronqueira. Já colocamos várias promoções aqui no programa, no site do Ronca Ronca, e outras tantas irão ao ar. Mas aí o que acontece, Yuri, por conta dessa mensagem do nosso ouvinte de Mauá? Vamos solicitar à nossa audiência, quando participar do Ronca Ronca, diga a sua cidade de origem. Por quê? Porque em 2011 o Ronca Ronca vai se espalhar por outras cidades, como a gente tem ido mensalmente a São Paulo, como já fomos a Porto Alegre. Belo Horizonte acabou de inaugurar um novo estúdio. Recife está na bica de começar a gerar ao vivo o Roger, a rapaziada toda de lá. Então Ronca Ronca vai singrar esse Brasil varonil. Então é muito importante que você identifique de onde você se comunica com o programa. E aí vem o segundo item. Essa semana eu entrei em contato com a nossa audiência em São Paulo. Nossa audiência paulistana. Por quê? Porque o programa da terça-feira que vem, dia 15, será ao vivo lá, com o nome espetacular da música brasileira. E a rapaziada tá babando por conta do compacto. Maurício, você tá ruim de data hoje. Terça-feira é dia 12. Dia 12. Não, me ajuda. Isso. É muita informação, é muita data. Isso. Então, terça-feira que vem, dia 12 de abril. Obrigado, Yuri. Terça-feira que vem, dia 12, nós estaremos ao vivo em São Paulo, com uma atração musical muito especial. Então, a torcida de São Paulo e outras tantas está babando pelo compacto. Nós vamos distribuir a safra inteira no dia 29 de abril, mas vamos segurar alguns para esses eventos em outras cidades. No dia 12, terça-feira que vem, eu vou levar uns compactos para a nossa audiência em São Paulo. E eu testei essa logística, esse marketing muito agressivo do Ronca Ronca e da UFM, enviando um e-mail para essa lista de ouvintes nossos. O que vocês acham? O programa começa às 10, de 8 às 9, na frente do prédio da UFM em São Paulo, na Vila Olímpia, na Cardoso de Melo. Eu estarei lá com a turma do Ronca Ronca, com o Silvio, com o Vizu, com a rapaziada cabeleira altíssima de São Paulo, distribuindo os compactos. A rapaziada retornou essa mensagem dizendo: cara, espetacular, de 8 às 9, Vila Olímpia já está sossegada. Gente, dá para chegar, quem é de longe, chega lá tranquilamente, para carro, vai de ônibus, vai de skate, de patinete. E recebe. E a bula qual é? Eu estarei lá, uma camisa do Ronca Ronca, e basta a nossa audiência em São Paulo chegar entre 8 e 9 dizendo a resposta para a seguinte pergunta: qual o nome do copiloto que durante 5 anos fez o Ronca Ronca comigo? A criança nesse exato instante está em Londres. Opa! Então, opa, Maurício, meu nome é Mariazinha. O nome do copiloto do Ronca Ronca é pontinho, pontinho, pontinho. E vai para casa com o compacto do Ronca Ronca. Então isso vai acontecer dia 12 de abril, terça-feira que vem, entre 8 e 9 da noite, em frente ao prédio da Oi FM, na rua Cardoso e Melo. Mais informações a partir de amanhã no site roncaronca.com.br. Meio red carpet, né? Como é que é? Meio red carpet, né? É, para exatamente. Fim, né? Isso aí. Que beleza. Ronca, ronca. Como vê, cadê? E por aí seguem Egberto Gismonti e Naná Vasconcelos nesse disco espetacular de Tirar Pica-Pau do Oco, Dança das Cabeças, que será integralmente executado dias 8, 9 e 10 em São Paulo, no Sesc Belenzinho. Quando eu estava saindo de casa, chegou um e-mail do Registro, a criança que faz toda a arte gráfica do Ronca Ronca, passando essa informação. 8, 9 e 10, agora no fim de semana, sexta, sábado e domingo, Naná Vasconcelos e Egberto Gismonti interpretando ao vivo no Sesc Belenzinho esse clássico da música brasileira, dois monumentos da vida do Piniquim. Today's room with today's view. Ronca, ronca. Oi, FM. Estas, mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... Ai, ai! Voltamos em seguida com o esporte. E a mocinha, a companheira dele da televisão, segue com a matéria, né? O sujeitinho agonizando no chão. Yuri, Peraí, eu tô enxugando as lágrimas. Você é programador da UFM Praça Rio de Janeiro, procede? É isso aí. Posso pedir uma música? Por favor. Você poderia introduzir, a partir de amanhã, Elvis Presley com esse clássico absoluto gravado em Memphis? Só se for amanhã. Long Black Limousine. Aliás, Yuri, daqui a pouco eu vou fazer uma foto dessa capa espetacular do Elvis Presley gravada em Memphis. Anos depois, ele voltou a Memphis para realizar esse que é considerado, tirando o primeiro, o grande disco. Pode ser o Rei do Rock? Acho que sim, né? É, né? Por falar em limousine preta no Rio de Janeiro, já foi até noticiado fartamente. Tá no ar uma modinha para adolescentes, pré-adolescentes. Rapaziada, aluga uma limousine, manja? Essas de 24 janelas. Inclusive, já passei por um transtorno por causa disso. Então, mas... eu vou te contar o que eu presenciei semana passada. Mano. Fui tomar uma Guaraná e o trânsito todo parado. Todo parado, aí... 11 horas da noite, não era pra estar parado. Ali pelo Leblon? É, mais ou menos. Aí... E aí, de repente, pinta uma sirene de polícia. Eu falei, ih... Sujou. Esquentou a chapa. Assim, 20 metros. Depois, parou o barulho. E o carrinho da PM parou, estacionou. Que bagulho é esse? E fui chegando, tinha uma limousine gigante atravessando pertinho da esquina. E um monte de gente atrás, na traseira, olhando pro chão. Falei, pô, atropelou alguém, né? Um monte de... A cena era muito triste. Aí perguntei pra uma caboclinha que tava do lado. Falei, o que aconteceu? Ela falou assim, pô, tinha mó garotada no teto solar. Chamberlain total, cabeleira altíssima, uns 4 ou 5, brincando, empurrando um com o outro, não sei o que. Teve um que se despirocou lá de cima e caiu no asfalto. Caraca! A criança estendida no asfalto, a Black Limousine parada, e provavelmente ficou ali muito tempo, porque o jovem ou a menina, não cheguei perto para ver, não levantou tão cedo, mas segundo a testemunha ocular, a criança despencou lá de cima totalmente Chamberlain, meu amigo. Nossa senhora. Qual é a sua história com a limousine? Não, uma vez eu tava chegando aqui no Rio, vindo, acho que de Salvador, se não me engano. Minha terra querida, um grande abraço aí para todos os amigos baianos que ouvem o Ronca Ronca. Aliás, a Vanessa ali acabou de mandar uma mensagem dizendo que faz calor em Salvador. Que beleza, como sempre, né? Aquele bafo quente, delicioso, mas enfim. Estava eu chegando no aeroporto, Maurício... E foi uma viagem difícil, o voo atrasou, eu tava cansado, chegando no Galeão à noite, tarde, e me deparo com uma certa dificuldade para avistar táxis, assim, né? Ali no desembarque, ali em Terminal 2. Eu achei esquisito, eu falei, ué, são meia-noite, né? Uma hora da manhã, são quase 10 e não tô vendo nenhum táxi. Porque nada mais, nada menos do que duas limousines paradas na porta, esperando um casal que estava chegando de viagem e que os amigos resolveram fazer uma recepção calorosa em pleno aeroporto do Galeão. Agora eles esqueceram que o mundo não para e que as pessoas existem além deles, né? E que outras estavam chegando. Exatamente. Né? Cara, não tinha táxi, tive que andar até o Terminal 1 com pequenos xingamentos. Eu expus a minha indignação e fui embora para casa. É evidente. Nós começamos o programa com David Bowie, porque hoje estamos inaugurando o novíssimo estúdio da UFM no Rio de Janeiro. Em seguida, nós ouvimos duas novidades da música brasileira: o Burro Morto, com Fernando Catatau na guitarra, e o Domênico Lacelotti, nosso amigo que já esteve aqui várias vezes. Lançou o CD hoje, né? Acho que deve estar no palco agora. Solar Botafogo. É verdade, né? E nós vamos partir para outra novidade da música brasileira, que também já esteve aqui e que em breve voltará para mostrar esse novíssimo disco. Nosso amigo Camelinho. Opa, que beleza, hein? Marcelo Camelo. Hoje é o dia oficial do lançamento do disco do Camelo. Vamos ouvi-lo? Vamos embora. Ronca, ronca. Oi, FM. amigos do Ronca Ronca, aqui Marcelo Camelo. Pô, me chama aí pra tocar um violão com vocês aí, galera. Um beijo pra vocês, até mais. De novo, Yuri, por favor, pra reforçar o pedido, né? Alô, amigos do Ronca Ronca, aqui Marcelo Camelo. Pô, me chama aí pra tocar um violão com vocês aí, galera. Um beijo pra vocês, até mais. Já esteve aqui fazendo exatamente isso. Opa! Esse novíssimo disco do Camelinho, intitulado Toque Dela, será apresentado no Sesc Pompeia, dias 28, 29 e 30 de abril. Até me acostumar. E deixar você fugir. Posso até me acostumar. Ao ser tudo preparado para a gente dar aquele cheguete na Bolívia? Pode ser? Pode apertar, Yuri? Vamos embora. Então vai. Ronca Ronca, a tradicional desorientação sonora. Envie programa para 939 e saiba quando o seu programa preferido vai começar na Oi FM. Oi, aqui é Tony Platão. Eu também tô ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares, o mito. Seu colega, né? Deve estar no Rebouças, aquecendo para o jogo de amanhã, né? Ih, rapaz, é mesmo, hein? Ele vai para o Uruguai, Maurício. Ele vai mesmo? Vai. Ele ameaçou, depois do Fluminense tomar um sapeca, ele recuou, mas vai mesmo. Vai. Pô, muito bom. Algumas informações interessantes. Quinta-feira agora, depois de amanhã, será anunciada a nova visita de Maca, Paul McCartney, ao Brasa. Quinta-feira, um anúncio oficial das datas do McCartney no Engenhão. Falar em futebol. E deixar você. Essa música já está na programação? Chegou o CD hoje, enviado para o nosso querido amigo, companheiro, né? Rossato. Um grande abraço. E estamos aqui ouvindo, nos acostumando, né? É demais. E, cara, muito bom, viu? Primeira impressão que eu tive quando ouvi, Maurício, foi essa que imagino que os ouvintes em casa devem estar se acostumando com esse veludo, né, sonoro. Essa música aqui ao fundo, intitulada Acostumar, é um climão cascatinha em Ana total, né? Total. Lembrando então para a nossa audiência de São Paulo, paulistana, distribuição dos compactos do Ronca Ronca. Mega lançamento Oi Música antes do programa do dia 12, terça-feira que vem, quando nós teremos um novíssimo e espetacular nome da música brasileira ao vivo no estúdio da UFM São Paulo. Distribuição, vou estar com a camisa do Ronca Ronca junto com a rapaziada de lá, da UFM São Paulo. Então é chegar e dizer, o nome do copiloto do Ronca Ronca, nos últimos tempos, é A Criança Está em Londres. Vamos dar uma dica, soltar uma pequena voice dele? Posso até me acostumar. E aí, aqui quem tá falando é o Nando Reis e eu também estou ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares. Foi uma dica, viu? Ô Yuri, depois a gente diz assim, a gente conversa sobre isso, que eu não entendi o que eu vou dizer. Foi uma dica, apenas uma dica. Ah, eu pensei que fosse uma dica de quem estará no estúdio. Não. Porra. Foi uma dica da resposta. É verdade. Muito bom. Reforçando então o nosso pedido para a rapaziada que participa do programa, estamos ao vivo até meia-noite, que diga a sua cidade de origem. Porque nós vamos precisar dessa informação muito em breve. Lembrando a Gilberto Gismonti, Naná Vasconcelos, interpretando a íntegra de Dança das Cabeças, disco espetacular, dias 8, 9 e 10, no Sesc Belenzinho, em São Paulo. Aliás, Yuri, essa é uma ação não tão nova da rapaziada relembrar os discos na íntegra. O Primal Scream virá ao Brasil fazer. O Screamadelica já está fazendo isso lá fora. Um dos primeiros a fazer no Brasil esse tipo de performance foi Luz Melodia, com Pérola Negra. E outros artistas têm feito isso, Sonic Youth, enfim, vários artistas. Lou Reed, recentemente, inclusive. É, Berlim, enfim. E isso é interessante a gente olhar como que esse tipo de ação é tão bem chegada e as pessoas gostam tanto de se deparar com um disco inteiro ao vivo. E aí você pensa esse tempo de hoje, com a rapidez, com o não álbum, né? O que está por aí, nesse manto que nos cobre, é... Não, não precisa de um disco. Vamos soltando músicas, né? Um álbum inteiro, uma coisa mais conceitual. Isso está descendo pelo ralo lentamente. E as pessoas que muito defendem esse tipo de concepção nova da música babam quando, por exemplo, o Primal Scream vem tocar o Screamadélico. É, eu acho, Maurício, que tem uma coisa que é muito pertinente e relevante. É o ritual, né, de você ouvir um disco. Eu acho que isso, com toda essa revolução tecnológica e digital afetando diretamente a música, afetando, quero esclarecer aqui, não de forma negativa, entendeu? Apenas transformando esse mundo. Mas eu acho que o ritual de ouvir um LP, ouvir um disco inteiro, ele se perdeu um pouco por causa disso. E é um fato a se lamentar, né? Porque nós, quando éramos crianças, tínhamos esse hábito construído e transferido através dos nossos pais, né? Que se reuniam para ouvir um disco na sala. E isso era muito bacana. Eu cresci com esse tipo de processo. Eu acho que se perdeu um pouco e lamentamos, né? Outro que vai fazer exatamente a mesma ação, Arthur Verocai, nosso amigo, que esteve aqui ao vivo, quando a Oi estava na unidade móvel do Arpoador, dia 9 e 10 de abril, também irá apresentar seu clássico álbum lançado em 1972, Verocai, dias 9 e 10 de abril, no Sesc Vila Mariana, se eu não me engano, ou Sesc Pompeia. Yuri, dá uma busca aí para a gente passar a informação certa para a nossa audiência. Ronca Ronca ao vivo, até meia-noite, nós estamos já na segunda hora do programa. Então vamos colocar no ar mais uma promoção com ingressos para a festa dia 29 de abril. Opa! O Cordão da Bola Preta, na Rua da Relação 3, no centro do Rio de Janeiro, quase esquina com a Rua do Lavradio. Então nós teremos essa festa comemorativa aos 5 anos do programa na UFM. Teremos a mega distribuição de toda a safra do Compacto, com Tulipinha, Cidadão Instigado, Otto e Do Amor, mais um ultra mega internacional lançamento do selo Oi Música, e nós teremos o show Do Amor, nossos amigos que já estiveram aqui ao vivo duas vezes. Então a pergunta para você participar desse sorteio, que nós vamos pensar 6 ouvintes com ingressos individuais, 6 ingressos individuais a partir de agora, para quem participar pelo e-mail roncaronca@oifm.com.br, basta você dizer qual disco nacional você gostaria de ouvir na íntegra, em cima do palco. Qual a banda, qual artista estaria reunido para interpretar a íntegra desse disco que você vai dizer para a gente. Envie sua participação para roncaronca@oifm.com.br. Até meia-noite valendo, vamos sortear 6. E já que estamos falando do disco do Ronca Ronca, nós vamos ouvir a faixa exatamente com Do Amor, intitulada Mindinho. Tem uma vinheta aí, Júlio? Aqui quem fala é o João Baroni dos Paralamas. Ronca Ronca é uma entidade, rapaz. Tá pensando que Ronca Ronca é um referencial dos melhores, né, da música no rádio. Então é isso, Ronca Ronca Forever. Alegre e comedido.

senhor absoluto dos teclados. Teve uma gigantesca passagem pelos Catalytes. Vamos tocar aqui, Maurício. Mas aquela... Ah, vai voltar os Catalytes? É, vão voltar. Marcelinho da Lua, inclusive, vai tocar com eles. Que momento, hein? Quando isso? Às 15 ou 14, deixa eu averiguar aqui. De março? É, não. Ave Maria, Maurício. Haja março nesse programa hoje, viu? Ai, ai, ai, ai, ai. E por falar em... Mas é por agora? Por agora, em abril? É, agora. Por falar em averiguar informações, só para a nossa audiência ficar devidamente informada, Arthur Verocai no Sesc Pinheiros, dias 9 e 10 de abril, sabadão, dia 9, às 21 horas, e domingo mais cedo, às 18 horas. Lembrando então a nossa ação Guerrilha Urbana, terça-feira que vem, dia 12, na porta da UFM, em São Paulo. Mais informações pelo site roncaronca.com.br. Como é que vai ser a logística? Mas a perguntinha é essa: qual o nome do copiloto do Ronca Ronca ao longo desses 5 anos? A criança está em Londres nesse exato instante. Está ouvindo a gente, será? Teve um ouvinte nosso de São Paulo que diz que não tem a Eletrola, o picape, a vitrolinha. E se ele pode trocar o compacto, já a criança vai chegar cedo lá, né? Opa! Se pode trocar o compacto pela camiseta do Ronca Ronca. Sim, pode. Então eu vou levar também umas camisetas do Ronquinho. Bibi Sucos tem lá? Vai ter em breve. Já há uma fortíssima negociação. É um marketing muito violento do Bibi, né? Em breve vai chegar a São Paulo, mas a nossa torcida já transita loucamente por São Paulo com a camiseta do Bibi, né? Com certeza, e com fome, né? É, muito. Promoção no ar, hein? 6 ingressos individuais para a festa Ronca Ronca, dia 29 de abril, sexta-feira, no Cordão da Bola Preta. Lançamento do compacto, toda a safra vai para a mão... para as mãos da nossa torcida, do Amor no Palco, que nós acabamos de ouvir, do compacto com a faixa Mendingo, e outras surpresas que estão chegando, hein? Alô, galera ligada ao Ronca Ronca, o único programa de rádio que liga o mundo real ao mundo bizarro há quase 20 anos. É um trem-bala que vem atravessando gerações. Aqui é o Marcelo Genesi e é uma satisfação gravar uma vinheta pro Ronca Ronca. Valeu! E o Genesi estará junto a um naipe de estrelas no show do Verocai. Eles têm essa associação muito forte. Claro. Então agora é a hora... da troca. Exatamente. Afinal, uma mãe leva outra, né? Opa! O FM Ronca Ronca. O André, nosso ouvinte de Teresópolis, diz o seguinte: pô, te mandei um e-mail semana passada dando conta justamente da passagem dos Catalites para São Paulo na virada cultural. Pois bem, a passada no Rio de Janeiro vai ser 2 dias antes do dito show em Sumpa. Se liga na programação que tá pontinho, pontinho, pontinho. Vai rolar as Catalites e Misfits, passando por Dom Salvador e Abolição. Vou voltar a fita aí. Passando por Dom Salvador e Abolição, recebendo Tony Tornado. O lance vai ser frenético. Grande abraço e pau na mula. Aqui no Rio, Maurício, teremos no dia 14 de abril, como eu tinha falado antes, só precisando mesmo, lá no Circo Voador, nossa arena da alegria, com a abertura do Peixoto Machado, cara, uma dupla de São Paulo muito bacana, faz uma onda meio ska, já está inclusive na programação da Oi FM, e a pista com o nosso Dom DJ Marcelinho da Lua. Que emoção, hein? Que emoção, hein? Aqui é o fundo do Beck, que essa semana chegou uma informação muito interessante. O Beck está produzindo, e a previsão é junho, para o novo disco de Thurston Moore, guitarrista do Sonic Youth. O Beck está produzindo o novo disco do Thurston Moore. Na moral, Maurício, guitarrista isso é do acontecimento. Sonic. Hein, meu amigo? Vamos chamar os dois para fazer uma sessão aqui no Ronca Ronca? Com certeza, live. Aí a gente grava um outro compacto, o selo Oi Música lança, assim, de uma maneira muito rápida, um compacto com apenas 2 músicas. Pra não ficar igual ao do Ronca Ronca. Do Ronca Ronca tem 4. Quer reforçar a segurança no prédio. Então a gente traz o Beck e o Thurston Moore aqui. E a gente grava um novíssimo compacto com 2 músicas. Uma de cada lado, tá bom? Procede ou não? Nossa. Essa é a versão cabeleira altíssima do Odelay, que veio com um CD cheio de... remix. O Beck é uma verdadeira usina de música. Pois é, Maurício. E é o tal do cara que fez durante muito tempo, não sei como é que tá essa história dele, de regravar os discos que foram importantes para ele. Sim. E chamando a rapaziada, a turma do Wilco, Devendra. Notícias fresquinhas contam ao meu pé do ouvido que ele é um dos cogitados para integrar a turma do Rock in Rio. De novo? Pô, tem que ter um motivo pra ir lá, né? É verdade. Pois é, mas eu acho que aí a gente vai cair naquela mesma, não diria uma arapuca, que foi o show do Beck no Rock in Rio. Sim. Um espaço gigante. O Beck não é pra isso. O Beck é pra você ter um fechadinho, uma, né, concentração maior do que um espaço muito grande oferece para a música dele. Uma coisa mais... comedida, né? Tá no, tá envolvido também no Red Rotten Rio Tropicália, né? É verdade. Aí é com ele mesmo. Né? Rapaz, vou falar em Tropicália. Amanhã tem um lançamento de um livro. Tisgrila, vacilei total. Vou correr atrás da informação, que é muito bacana. Um livro contando a história da Tropicália. Se não me engano, é amanhã. Por favor, nossa audiência sintonizada no Ronca Ronca, adiante o nosso caminho. Envie essa informação sobre o lançamento. Tenho quase certeza que amanhã, quarta-feira ou quinta, de um livro muito importante para a gente que quer saber os detalhes de um movimento musical tão importante e fundamental nas nossas vidas como a Tropicália. Então o e-mail é roncaronca@oifm.com.br. o mesmo um para o qual você pode enviar a sua participação para participar do sorteio de 6 ingressos individuais para a festa Ronca Ronca dia 29 de abril, o cordão da Bola Preta. Diga qual disco você quer ver na íntegra, no palco, ele de novo, inteiramente, ao vivo, sendo executado do início ao fim. Qual esse grande disco da música brasileira você gostaria de ver ao vivo? Yuri, eu vou fazer uma perguntinha que eu sempre fiz pro Pontinho, Pontinho, Pontinho, que é o nome do copiloto que eu não posso dizer. Claro. Que está em Londres e é a resposta para a nossa audiência em São Paulo. Nesse novo estúdio da UFM tem cinto de segurança? Para velocidades até 120 km por hora, mas estamos excedendo esse limite. Coyote call turn around. We'll be right back. Alô, alô, nação ronqueira. Eu, Rogério Skylab, toda terça-feira, sempre de cueca e olhando pro teto, também ouço o Ronca Ronca. Que pressão, meu amigo. Isso aqui é uma BBC Session, realizada no dia 2 de dezembro de 1976, 7:30, quando o cheiro de Joãozinho Podre reverberava loucamente pelo Reino Unido. E essa banda, com uma longa história desde o final dos anos 60, foi uma das poucas que se mantiveram colada com a turma do Joãozinho Podre. Pouparam de uma maneira muito linda essa turma aqui. Au, au, au, au. E muita gente perguntando, Yuri, se essa rapaziada aqui ao fundo é essa turma mesmo. Ao clássico, ao clássico. Quero ver quando isso aqui tocar, dia 29 de abril, lá na, no cordão da bola. O que, que vai acontecer com você naquelas, naquelas paredinhas de tijolo, manja? Detalhes do meu corpo irão aparecer. Essa é uma edição de luxo, Deluxe Edition Jailbreak, do Tim Lizzy, que traz um segundo CD com várias gravações realizadas na BBC e um lance meio boco-moco, remix, remix de The Boy Back in Town, é, versões é, com vocal alterado também de The Boys Are Back remix in Town. Remix do Back in remix, Town. Remix, quer ouvir? Será? Eu consigo perceber a trozoba não, mas olha aqui, ó, esse aqui é o remix, ó. Cara, adoro essa música. Eu gosto de tocar ela 8 da manhã. Vai no vocal, vai no vocal, Yuri. Dá uma de pontinho, pontinho. Boys, I'm back in town. É o primeiro baiano de Dublin que eu conheço. Yeah. Boys, I'm back in town. Yuri Shazam, nosso ouvinte frenético de toda essa terça-feira, ficou nervoso e pergunta pra você. Beck está vindo ao Brasil? Informações de pé de ouvido sopraram na minha orelha que o rapaz está sendo altamente cogitado para fazer o Rock in Rio. Inclusive, Maurício, até para fazer jus à população que precisa ir ao Rock in Rio para conferir o evento de perto, né? Não apenas por notícias, blogs ou suposições. Porque, sinceramente, meu querido amigo Maurício e ouvintes, nada contra as atrações que foram até agora escaladas, mas ainda não achei motivo para ir lá, viu? É, dizem que o Arcade Fire está certo e Elton John virá para a felicidade geral da nação ronqueira e estarei mais uma vez. Elton John confirmadíssimo. É, então Arcade Fire em processo de negociação. Olha só, encontrei o e-mail do Getúlio McCord, cidadão responsável. Caramba, o negócio desembestou de e-mail aqui, hein? O cidadão responsável pelo livro da Tropicália. Diz ele, será no dia 6 de abril, amanhã, das 17 às 19 horas, na Saraiva da Rua do Ouvidor. Rua do Ouvidor 98. Ah, no Rio de Janeiro, o lançamento do livro Tropicália. Então, quem se interessa por esse assunto, amanhã, quarta-feira, dia 6 de abril, das 17 às 19 horas, na Saraiva da Rua do Ouvidor. Prato cheíssimo. Smell. And if the boys wanna fight, you better let 'em. Vai lá aí. Obrigado a você. Vai lá, Yuri, com aquele seu sotaque de baiano e irlandês. Boys are back in town, boys are back in town. Que oh, yeah. Ação, hein, cara? Aí agora, baixou. Boys are back in town, boys are back in town. Oh, yeah. Tá gravando, né, velho? Da perplexidade que eu fiquei diante do resultado da pesquisa da MTV, que no número sempre superior a 80%, a população jovem disse que era hedonista, egoísta, consumista, que não queria saber de problemas sociais. Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória. Clássico absoluto. Jotinho, tem Otinho de novo? Eu adoro essa mesa do Otinho. Vamos de novo, então? Tem Otinho. Terceira vez, hein? Aí, pessoal, aqui é o Otto, tô no Ronca Ronca. Aí, Maurição, tô aqui todo fechão em São Paulo, man. Manda a música, Maurício. Ronca Ronca, o melhor. Clássico absoluto aqui ao fundo da festa, do programa. Uma interpretação genial do Otto para esse monumento da música brasileira. E aí, o que acontece com muita frequência no programa? Essa música, ela é muito pedida na interpretação do Nelson Gonçalves. Já mostramos aqui umas duas vezes. E essa semana chegou um e-mail do nosso ouvinte André Luiz Soares, de Duque de Caxias, que participa sempre de uma maneira muito linda no programa. Agora, olha que bacana ao ser Eiuri. Ele pede exatamente na mesa do bar com Nelson Gonçalves, em homenagem ao pai dele, que aniversaria hoje. A criança faz 70 anos hoje, pai do André Luiz, que está ouvindo o programa e que irá à festa dia 29 de abril no Cordão da Bola Preta, o André e o pai. Que beleza! Exatamente. Hein? Aí, André, como essa música nós já tocamos exatamente com o mesmo tipo de reverência a outros ouvintes em outros tempos, ano passado, ano retrasado, eu vou mostrar o Nelson Gonçalves da mesma forma com uma outra música que trata mais ou menos sobre o mesmo tema. Espero que seu pai goste e fique mais animado ainda de comemorar com a gente os 5 anos do Ronquinha na Oi. Na UFM, dia 29 de abril, no Cordão da Bola Preta. Diga lá, Yuri. Que é absolutamente genial isso aí. Isso aí já é, isso é a parte funda da piscina, assim. Antigamente, nos meus tempos de ventura, quando eu voltava do trabalho para o lar, deste bar alguém gritava com ironia: entra, mano, o fulano vai pagar. Havia sempre alguém pagando um trago pelo simples direito de falar. Havia sempre uma tragédia entre dois copos, nas gargalhadas de um infeliz a soluçar. Eu sabia que era um estranho nesse meio, um estrangeiro na fronteira desse bar. Mas bebi, outro pagava e eu partia para o mundo abençoado do meu lar. Hoje faço deste bar a sucursal do meu lar, que atualmente não existe. Tenho minha história pra contar, uma história que é igual a amarga e triste. Sou apenas uma sombra que mergulha

de toda a frequência modulada, de todas as frequências de todos os planetas, de todo o universo. Isso aí. Valeu aí, Ronca Ronca, e longa vida e muita energia, como sempre. Obrigado. Falou. Obrigado, Frederico. E em 2011 estaremos em Recife utilizando o estúdio da Oi FM de lá. Que beleza. Como estaremos em Belo Horizonte, então por isso que eu pedi desde o início do programa, quando nós ainda estávamos em março, que a rapaziada identifique a sua cidade de origem, porque nós vamos fazer uma comunicação muito forte com a nossa torcida no Brasa e fora do Brasa também. Nova Zelândia, Argentina, Japão, enfim, o negócio está frenético para 2011, então não deixe de marcar a sua cidade na sua mensagem. Quantos minutos para acabar o Milha Cabal de Coca? Temos apenas 10 minutos. Tá, então nós temos 5 minutos derradeiros para a promoção. 6 ingressos individuais para a festa dia 29 de abril, sexta-feira, no Cordão da Bola Preta do Amor no Palco. Distribuição Cabeleira Altíssima do compacto Ronca Ronca, lançamento planetário do selo Oi Música. Como eu disse, vou colocar nas garras da nossa audiência toda a safra do compacto. Não vai sobrar nada, vai sobrar uma pontinha para Belo Horizonte, para Recife, para Porto Alegre. Mas no Rio vai ser apenas no dia 29 de abril. Então, do Amor no Palco e a comemoração pelo 5º aniversário do Ronca Ronca na UFM. Nós temos 6 ingressos individuais, 5 minutos restantes para passar a nossa audiência. Participe pelo e-mail roncaronca@oifm.com.br dizendo qual disco você gostaria de ver no palco na íntegra, sendo executado agora, em 2011. Pode ser um disco de 1930. Ah, eu gostaria de ver o disco tal. Mande a sua informação para roncaronca@oifm.com.br. Richard Hell ao fundo. Que inferno, hein, meu amigo? Vamos embora. Alguma informação interessante, Yuri? Temos aqui, só para reforçar, um show imperdível que vai estar acontecendo amanhã em São Paulo, na Sala São Paulo, no dia 9 de abril. Olha só, aqui, hein? No Rio de Janeiro. Olha só, hein? Nada mais, nada menos do que o sensacional, incrível Keith Jarrett. Mas a apresentação de São Paulo está confirmada? Cara, tô aqui cabelando as informações e parece que sim. Sabe na Sala São Paulo, dia 6. Porque essa semana rolou uma informação que Keith Jarrett teria vindo ao Brasil, desceu em São Paulo, o voo dele, ele foi à Sala São Paulo, deu uma bisbilhotada nos pianos da Sala São Paulo, que é primeiríssimo mundo, é uma das poucas referências no Brasil, que você pode dizer, ah, porra, isso aí podia ser em Milão, em Londres, claro, em Nova York, em Tóquio. A Sala São Paulo é uma coisa de doido. Ele foi lá e reprovou os pianos da Sala São Paulo e cancelou a apresentação de lá. Caramba, mano. Não sabia disso, não? Mas será que... Então nós temos 5 minutos para reforçar essa informação. E aí ele vem ao Teatro Municipal do Rio de Janeiro, quando? Dia 9 de abril, próximo sábado. Eu procurei o call concert do Keith Jarrett, que já mostrei aqui algumas vezes, mas na correria não achei o disco. Mas é um show imperdível, é tão imperdível que está completamente sold out no Municipal do Rio de Janeiro. É, total. Não tem mais ingresso. one is up here, so pure. What's it now? What's it up here? What's it now? What's it down? No, mommy, the poor, eh? No, mommy, the poor, eh? Only can say, yes, and from the good. Emerson, I want the poor, eh? No, mommy, the poor, eh? Only can say, yes, and from the good. Lembrando a nossa audiência que participou das últimas promoções com ingressos para a festa Ronca Ronca, muita atividade que essa semana segue a primeira barca. A primeira barca de contemplados com ingressos para a festa dia 29 de abril. Festa essa que eu espero contar com a presença do meu amigo Jorge Davidson, que acabou de enviar uma mensagem dizendo que está voltando ao Rio de carro e se deliciando com o som do Ronca Ronca, mais especialmente de Thin Lizzy. Então, Babá, um beijo no seu coração, saudações tricolores, hein? Muita atividade amanhã lá no Uruguai. E chega a informação, Yuri, que ainda há ingressos para o Municipal amanhã para... E em São Paulo também. Então está confirmado São Paulo? Está confirmado São Paulo. Estou aqui no site da Sala São Paulo, inclusive, com ingressos ainda disponíveis, assim como no Teatro Municipal. Então a teoria da conspiração falhou, né? É, inclusive tem um... Cara, posso ser bem sincero, pode parecer absurdo, mas achei os preços dos ingressos... Pô, para você ir na Sala São Paulo, no Teatro Municipal... E poder pagar entre 120 e 400 reais, eu acho que tá valendo, cara. Tá valendo. Pra quem é, né? Deve ser uma experiência mística você dar de cara com Keith Jarrett. Deve Nossa. Ser, deve ser uma experiência muito louca mesmo, porque é uma música, bom, enfim, não precisa falar dele. Mas você, na Sala São Paulo ou no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, ter esse contato com a criança, mamãe do céu. Obrigado pelo auxílio técnico de Alcir e Yuri, como sempre iluminando o caminho do Ronca Ronca. Agradecer a participação enlouquecida da nossa audiência, reforçando que a partir dessa semana, a partir de amanhã, as barcas com os ingressos para quem já faturou para a festa dia 29 de abril, as barcas começam a sair. Nós vamos encerrar o programa de hoje com uma música, já posso soltar ela aqui de fundo, com um artista muito pedido e que tem tempo que não passa pelo Ronca Ronca, nosso queridíssimo Tim Buckley, Happy Time. E nós estamos realmente num momento de muita felicidade por inaugurar o novo estúdio da UFM hoje, Ronca Ronca, primeira edição, no dia 5 de abril de 2011. Abrimos com David Bowie. A relação completa das músicas de hoje amanhã em roncaronca.com.br. Obrigado, Yuri. Que beleza. Uma honra estar aqui sempre, toda terça, né? Com você e com a nossa querida audiência. Lembrando que terça-feira que vem o programa será em São Paulo, com uma novíssima atração da música brasileira. E lá, de 8 às 9, nós vamos distribuir alguns compactos para a nossa torcida paulistana. Mais informações pelo site roncaronca.com.br. Terça-feira a gente volta lá de São Paulo. Jogo com um beijo. Tim Buckley, beijinhos. Tchau. When it's only mine to sing a song, hoping that you'd cross along my way before I have to move along. I'll now move along. Ah, but I'll be back again. Back again. Lord, it's a happy. a time inside my mind. Melody does find a rhyme and says to me I'm coming home to stay. Ronca, ronca.